Eu tenho cá minhas razões pra abandonar esse carinho mal arrumado. Naturalmente nem pensou que o nosso anda vencido e protestado. Cheguei à triste conclusão dessa união e aposentei os meus agrados. Abasteceu de ingratidão um coração tremendamente apaixonado. Minhas razões, eu tenho cá minhas razões pra abandonar esse carinho mal arrumado. Naturalmente nem pensou que o nosso amor anda vencido e protestado. Cheguei à triste conclusão dessa união, que aposentei os meus agrados. Abasteceu de ingratidão um coração tremendamente apaixonado. Minhas razões. Tangalaganda, alaganda, tangalaganda, alaganda, alaganda, tangalaganda, alaganda, alaganda, alaganda, alaganda, tangalaganda, alaganda, alaganda, alaganda, alaganda. Eu tenho cá minhas razões pra abandonar esse carinho mal arrumado. Abasteceu de ingratidão o coração tremendamente apaixonado.